Perfumei o corredor, perfumei o elevador, pra tirar de vez o mal olhador. A saudade me esquentou, consertei o ventilador, pro teu corpo não ficar suado. Nessa onda de calor, eu até peguei uma cor, tô com o corpo todo bronzeado. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. Fui a pé a Salvador, de joelho ao Redentor, pra ver nosso amor abençoado. Nosso lar se enfeitou, a esperança germinou. Ah, tem muita flor pra todo lado. Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor, me mandou beijar teu beijo mais molhado. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. E se voltar, te dou café preliminar com cafuné, pra deixar teu dia mais gostoso. Pode almoçar o que quiser e repetir, te dou colher, faz daquele jeito carinhoso. Deixa pintar, entardecer, o sol brincar de se esconder. Tarde chuva eu fico mais fogosa, e vai ficando pro jantar. Tu vai ver, só pode esperar, que a noite será maravilhosa. Fui a pé a Salvador, de joelho ao Redentor, pra ver nosso amor abençoado. Nosso lar se enfeitou, a esperança germinou. Ah, tem muita flor pra todo lado. Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor, me mandou beijar teu beijo mais molhado. Yeah, yeah, yeah. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. E se voltar, te dou café preliminar com cafuné, pra deixar teu dia mais gostoso. Pode almoçar o que quiser e repetir, te dou colher, faz aquele jeito carinhoso. Deixa pintar o entardecer, o sol brincar de se esconder. Ah, de chuva eu fico mais fogosa, e vai ficando pro jantar. Faz aquele jeito, cara.